de você. Entendo o silêncio como parte do meu ser. Eu te descobri o que me faz sorrir. Além de você comigo, além de ser seu amigo. Yeah.